Jesus Cristo estava sentado, cabisbaixo, escrevendo na areia. Na areia. E alguns homens trouxeram uma mulher que estava em pecado para apedrejar. E disseram ao mestre: queremos saber o que tens a dizer, pois a lei é bem clara e nos diz que a devemos matar. Mas Jesus continuou cabisbaixo, escrevendo na areia. E abrindo sabiamente a boca, falou ao a cabeça levantar. Quem tiver sem pecado pode a primeira pedra atirar. Continuou cabisbaixo, escrevendo na areia. E abrindo sabiamente a boca, falou ao a cabeça levantar. Quem tiver sem pecado pode a primeira pedra atirar. Há quem diga que eles viram seus pecados escritos na areia. Deram as costas, soltaram as pedras, voltando a casa. E Jesus, levantando a cabeça, dirigiu-se a ela. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais.